brincadeira. O inimigo pira quando vê nossa bandeira. O mundo está dizendo que é loucura tudo isso. Eu não tô nem aí, bem-vindo ao hospício. Ai que eu sou louco, sou louco por Cristo. Sou livre do pecado e não me envergonho disso. Vem ser mais um louco, vem com os ungidos. Estamos bem aqui, bem-vindo ao hospício. Quero. Ai, que sou louco por Cristo. Sou livre do pecado e não.